Ao vivo, estamos ao vivo, mais um dia aqui. Que dia é hoje? Hoje, dia 23 de agosto. Hoje a matéria é essa aqui, ó. Você S.A., inteligência relacional. Eu tive a ideia de começar a live falando logo do que é, porque ontem assisti uma live gravada do meu amigo Jerônimo Temel, e eu, pela primeira vez, tive empatia de quem vê gravado. Empatia foda, né? Empatia. Não dá pra dizer que você, não, eu sou muito bom em empatia. Não, você é bom, não é você. Você pode ser bom na média, mas você não é infalível, né? Então, eu realmente nunca pensei muito essa live em quem assiste gravado. Sempre pensei em quem assiste ao vivo. E para quem assiste gravado, é meio sacal, né? Porque eu começo cantando, falando merda, e aí, bom dia, vendo não sei o que da galera e tal, e demora para chegar ao ponto, e enfim, talvez eu devia inverter. Eu devia começar logo pro ponto, e sei lá, 15, 20 minutos falando do assunto, e depois ficar falando merda, no chat, trocando ideia, bom dia, e vendo as respostas, porque aí quem vê gravado tem uma experiência melhor. Porque para quem tá vendo gravado, o cara não tá vendo o chat, não tá vendo a conversa, o cara não tá ao vivo. Cara, não interessa para ele muito a conversa. Para quem tá ao vivo é legal, quem tá ao vivo é uma troca e tal. Então, enfim, é um exercício de empatia e muitas vezes pra gente realmente conseguir ter empatia, por isso que a turma fala, tem que imersão, tem que realmente viver a experiência da pessoa. E eu vivi, porque ontem eu recebi um e-mail de live do Jerônimo e cliquei e era gravado. E ele foi meio que direto ao ponto. Ele deu uma paradinha para dar um oi pra galera, mas foi meio que direto ao ponto. Enfim, eu vou dar uma paradinha para falar um oi pra galera aqui, mas vou tentar voltar rápido, direto ao ponto, e depois eu volto a trocar ideia aqui. Bom dia, bom dia. Essa reportagem tá massa, tamo junto, a galera aí, tomar café aqui com você. Dia farei bom dia antes de Luva, sou família Santos, sempre na área. Essa é a revista de manhã em direct. É melhor mesmo. Essa revista. É engraçado que algumas pessoas me sugeriram essa revista. O Lucas mandou direct, o Rani, da minha equipe, mandou pra mim também. Pô, muito legal essa revista, bom dia. Já assisti gravada. Então vou lá, vou direto ao ponto então. Embora direto ao ponto, comprei essa revista ontem. Por isso eu ando de live, o foco é estar aqui 7h15 no Rádio Work. É, mas o foco principal, né? Mas como a gente pode. Aí é a pergunta, né? Como eu posso fazer de um jeito que seja talvez até melhor para quem está ao vivo e melhor para quem está vendo gravado? E direto ao ponto não prejudica quem está ao vivo. É bom também. E faz toda a diferença para quem está vendo gravado. Dá pra RC7 e Yamashita. Massa. É difícil pegar essa live ao vivo, hein? Bom dia, Edivaldo. Grande Edivaldo. Não deixe de trocar ideia com a gente. Beleza, então vamos lá. Diz aí, Igmar Dornelas, grande mestre. Se é interessante continuar com o bate-papo no começo, pode deixar na descrição do vídeo qual minuto o assunto começa. Também é interessante também. Ou até cortar. Acabou a live. Já vai lá em melhorias e já corta todo o comecinho do bom dia. É uma ideia também. Eu vou falar aqui do assunto de hoje, mas vou ver essa possibilidade talvez de cortar. No próprio YouTube se edita e bum, né? RC4 Vitória, turma 4. Não, acho que faz muito tempo passar pra frente. Mas quem tá vendo gravado não sabe que momento começa, né? Tem que ficar. Manda alô aí pra quem pediu essa live pra essa revista. Lucas, alô. A audiência aqui é muito melhor que outras lives dos caras que fazem live. Eu já testei live em outro horário e enfim, acho legal a espontaneidade. Corta não. Corta não? Não corta a espontaneidade, não. Pela primeira vez, Varley, inteligência relacional está muito ligada com empatia. Vamos lá, vamos falar sobre isso aqui. Essa é a capa da revista, no CSA. Mais uma vez, repito, como as revistas estão boas. Porra! Essa aqui, coisa pra caralho. Assim, antigamente eu acho que quanto mais você vai. Os anos vão passando. Não vou nem dizer que tá ficando velho, os anos vão passando, você vai amadurecendo. Você vai aumentando seu repertório. Parece que mais matérias passam a fazer sentido, porque talvez você viveu mais experiências, porque você tem mais coisas no seu repertório que dá sentido, dá significado ao à matéria. Né? Então essa matéria aqui é a minha cor seca hoje, não. Creme, hidratante. E aí, essa revista aqui, velho, tem várias matérias legais. Eu vou começar pela capa, porque a capa é muito legal também. E eles dizem aqui, ó, a habilidade, inteligência relacional. A habilidade de mobilizar pessoas e recursos em prol de um objetivo comum. Repetir a frase. A habilidade de mobilizar pessoas e recursos em prol de um objetivo comum potencializa a criatividade, a inovação e a geração de resultados acima da média. Conheça a competência mais revolucionária desde a descoberta da inteligência emocional. Engraçado, né? Porque a minha sensação, assim que eu vi isso aqui, foi tipo assim: novos nomes para as múltiplas inteligências de Gardner. Porque quem acompanhou a habilidade do futuro, a famosa inteligência emocional é a intrapessoal de Gardner. Emoção intrapessoal. É um match, não sei se perfeito, perfeito, mas assim, a interseção é 90%, o meu entendimento. A inteligência relacional é a inteligência interpessoal de Gardner. A habilidade de mobilizar pessoas e recursos em prol de um objetivo. Muito a ver com o interpessoal, relacionamento com as pessoas. Para que relacionamento? Atingir objetivos, lógico. Para gerar valor, algum tipo de valor. Não necessariamente dinheiro, mas algum tipo de coisa positiva disso aí. Eu li essa matéria ontem. Eu tava sem lápis, e não, sem caneta, e não, na cama, e não risquei. Isso é foda, né? Porque aí você perde um pouco da. Deixa eu lembrar as coisas que eu achei mais relevantes aqui. Aí ele falou, por exemplo, ele falou uma coisa que é meio óbvia, né? Que os bons esportistas de alto nível, tipo Phelps e Bolt, eles se cercam de uma rede de profissionais fodas. Técnicos, consultores, médicos que os ajudam a desenvolver as competências. Então, assim, o que. Ah, isso é óbvio, todo grande atleta, na verdade, todo mundo, né? Todo mundo de alta performance tem que ter uma equipe. Mas o que ele quer dizer aqui é que, tipo, será que não existiam, não existiu, será não, acho que com certeza, outros caras com a mesma. Porque Phelps e Bolt tem uma questão do corpo deles, uma predisposição natural, a abertura do braço do Phelps e blá blá blá. Será que não existiam outros caras com isso, que também nadaram desde criança, que também são hard work, que também ganharam campeonatos escolares, que esses caras ganharam, lógico, campeonatos escolares, campeonatos universitários, mas que quando começou a virar profissional. Ou seja, porque aquela história, você começa a fazer uma atividade, seja um esporte ou outra coisa, no começo, quando todo mundo é meio amador, é fácil se destacar. Fácil assim, mais fácil, menos difícil. Quando você chega no nível profissional, que todo mundo é foda, começa a ter aquela diferença de um segundo. Ou no mundo não atleta, atlético é a diferença de poucos fatores. Diferença de uma clareza. Uma gestão emocional, uma besteirinha assim, que faz a diferença de um líder incrível e de um não incrível, talvez. E quem sabe o que fez a diferença nesses caras foi eles tiveram uma maior inteligência relacional de se relacionar com pessoas, de mobilizar as pessoas, de seduzir positivamente as pessoas para estar com eles. Mais do que outras pessoas, talvez. Isso mudou tudo. Então, não basta hard work, não basta estudo, não basta, no caso deles, uma predisposição genética, física, se você não conseguir mobilizar e seduzir as pessoas certas. Tem um exemplo que eu vi em algum lugar dizendo assim que qual é a diferença você pega um táxi do centro de Nova York, era um exemplo de um cara de Nova York, do centro de Nova York até o aeroporto. No mesmo dia, na mesma hora, qual a diferença de performance do taxista, do melhor taxista de Nova York e do taxista na média? Tirando o fator Waze, porque aí o Waze igualou todo mundo, mas vamos supor isso, esse é um exemplo antigo. Qual é a diferença de performance? Ah, talvez o melhor de Nova York chegue em 40 minutos, sei lá, chutando, e o medíocre, o bem na média, chegue em 30, 35. 35 para 40. Ok. Qual é a diferença do melhor? Qual é a diferença do melhor programador? Esse exemplo não tem nada a ver com inteligência internacional, agora que eu lembrei. Qual é a diferença do melhor programador e do programador médio? A diferença é 1 bilhão de vezes a diferença. Esse exemplo não tem nada a ver com inteligência internacional, né? Esse é um exemplo apenas mostrando. Ah, sim. Esse exemplo para mostrar que a diferença. Então, você tem um time. Ter um time, e aí, considerando um time que não faça uma atividade mais padronizada, como dirigir um táxi, considerando um time que precise de habilidades humanas, como liderança e tal, e como programação criativa. Então, se a sua inteligência relacional é alta, você consegue atrair os melhores. Se a sua inteligência relacional é baixa, você atrai os médios. E a diferença do médio para o melhor, ela, numa atividade humana, não é como o táxi, que melhora 20%. É 10 mil por cento. Os melhores são 10 mil por cento melhores do que os médios, né? E, enfim. E a inteligência relacional permite você atrair as pessoas. Aí, ó. Aí ele fala sobre escuta. Essa revista, essa edição, fala muito sobre essa questão de escutar. Então ele fala que como criar um ambiente que os funcionários se sentem tão seguros que não tem medo de falar. Medo de falar, um feedback, um sentimento, uma sensação. Por que as pessoas têm medo de falar? E aí, quando elas não falam, vira Guerra Fria, vira. Ai, saco, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vira remoendo pensamentos, diálogos surdos, diálogos sozinhos. E quando você cria um ambiente, e aí o líder que tem que criar, né, um ambiente que as pessoas têm coragem de falar, porque o medo de falar algumas coisas sempre existe. O medo de dar certos feedbacks. A questão é se existe coragem para enfrentar esse medo, se o ambiente dá o mínimo de incentivo a enfrentar esse medo, né? Aí ele fala confiança, praticar a inovação sem contrariar a cultura da empresa. Muito legal isso aí. Praticar a inovação, trabalhar, inovar dentro dos limites da cultura, né? Explorar vários tipos de conexão, grupo no Facebook, LinkedIn, WhatsApp, hashtag no Twitter, fórum especializado. Muitas vezes a gente se limita, ah não, eu gosto mais não sei o quê. Tá, mas sabe aquela coisa de mãe? Filho, minha mãe falava, como a inhame. Eu falei, não, não gosto, já provou? Não, como é que você não gosta? Né? Clássico, né? E isso que muitas pessoas, na turma do Reaprendizagem Criativa, a gente tem um grupo no Facebook, que eu chamo que é o Recreio, que é muito massa, meu. Caralho, é a resenha acontecendo ali, a galera postando os exercícios, os encontros, e sempre tem assim alguns alunos, poucos, que dizem, não, não. Eu não gosto de Facebook. Aí a gente fala, putz, não sei porque você não gosta, também não me interessa entrar nesse detalhe. Muitas vezes Ah, porque eu acabei com o namorado, com o marido, com a namorada, e aí eu fico vendo as coisas lá, o porquê tinha muita porcaria na minha timeline. Então, o problema não é no Facebook, é na sua timeline, né? Aí a gente fala, faz o seguinte, cria um Facebook, com um nome fake, se quiser, com um nome louco. Divulga para ninguém, só para participar do grupo da turma. E algumas pessoas, quase todas, atendem a essa nossa sugestão e depois dizem: pô, que massa, o grupo foi massa e tal. Ou seja, vê como é fácil a gente cair no preconceito, né? Num pré-julgamento das coisas e perder uma oportunidade de uma coisa legal, né? Que mais? Aí ele fala: inteligência racional não é sobre introversão ou extroversão. Não. Os extrovertidos têm mais inteligência relacional. Não. Tem a ver com a qualidade das relações. Muitas vezes, os extrovertidos, eles podem até ter inteligência relacional pior, porque o excesso de extroversão e de falatória e de dominância, e enfim, pode. Não é. Não se ganha no grito. Não se ganha no grito. Não é quem fala mais que ganha, é quem fala mais alto. Questione na medida, tem um pouco a ver com inovar dentro da cultura. Retribua, muito legal, coisa que o Goff fala muito, né? De, putz, gere valor. De preferência antes. Antes de pedir, gere valor. E gere valor que tenha percepção de valor para outra pessoa. E não que, putz, eu gastei um tempo aqui, gastei um tempão aqui gerando esse valor para tal pessoa. Aí, outra coisa, tem que ter. Tem pessoas que pensam que é um negócio matemático. Peraí. Eu vou gerar um valor para aquela pessoa. Fazer um favor, fazer uma ajuda. Fiz, beleza. Amanhã, vou pedir alguma coisa, ela tem que me dar. Não é um jogo matemático assim. Eu entendo, na minha visão, que a geração de valor, ela tem a ver com o universo, assim, sabe? Tipo, não é porque você fez algo para uma pessoa que você recebe daquela pessoa. Você recebe do universo, pode receber outra pessoa. É uma conta corrente. Débito e crédito mundial, e lembrando que só é valor quando a pessoa que recebe entende como valor. Não é baseado no tempo que você gastou para fazer, que aí é a sua visão, né? E o valor tem que ser para outra pessoa. Não fique só no virtual, coisa que a gente fala muito no curso de criatividade também, e agora a gente, no kit, não sei se vocês viram, eu postei no Stories. A gente mandou no kit, deixa eu mandar aqui, rápido, mostrar rapidinho. O kit da turma 7, toda turma vai evoluindo o kit, né? Vai evoluindo nas turmas extensivas. As turmas intensivas, a gente não faz kit porque a turma de carnaval foi intensiva, né? Ou seja, é uma turma que dura 4, 5 dias. Pancada todo dia, aula ao vivo comigo, liberação de aulas, exercício. Algumas pessoas preferem esse formato de poucos dias, pressão, acabou. Outras pessoas preferem, não, 4, 5 semanas, um pouco mais light e tal. Basicamente, o formato extensivo, que é a turma 7, é um formato de, resumidamente, ambos são 5 por 5. 5 horas durante 5 semanas. Extensivo. Só que o intensivo é 5 horas durante 5 dias. Mas é 5 por 5. Basicamente, você precisa reservar para acompanhar o curso umas 5 horas por semana, durante 5 semanas, ou 5 horas por dia durante 5 dias. E aí depende da agenda de cada um. Então a gente fez no carnaval e a próxima turma, não sei se eu já falei aqui na live, vai ser intensiva no feriado de 2 de novembro. As inscrições vão ser em meados de outubro, 2 de novembro, ou seja, é uma quinta-feira, então vai ser quinta, sexta, sábado, domingo, 4 dias, com. E no feriado de 15 de novembro vai ter o quinto dia. Então, vai ser a próxima turma. Aí, nas turmas intensivas, a gente não manda, porque a gente tem um kit. Vou pegar o kit todo, vai. Aqui não está o kit todo, tá? Só uma parte, tá? Não está o envelope, está o tabuleiro, que é o mapa do curso, com os adesivos, que são os badges, e aí vem uma porrada de envelope, cada envelope vem com a resenha, vem com os adesivos para colar, vem com umas coisinhas. E um bicho, vem o seu íconezinho de navegação, enfim. E aí, voltando à aí, só antes de falar da inteligência relacional, qual é a relação que tem isso aqui, qual o propósito do kit? Manter o engajamento de uma semana para outra através de impactos físicos, um adesivo, um negócio que pendura na porta, um negócio que bota no livro, um tabuleiro para colocar na geladeira, que a gente bota uns imãzinhos para não sei o quê. Na turma intensiva a gente entende que não precisa disso, porque o engajamento é todo dia. Aí a gente faz o que a gente vai retirando o kit meses depois para a pessoa ver o curso pela segunda vez. E aí sim, ele precisa de engajamento. Ele vai estar sozinho, não vai estar eu aqui todo dia, pá, pá, pá, pá, pá. É interessante isso porque é importante a gente. O pessoal fala de propósito, como se propósito fosse apenas uma coisa assim, qual é o propósito da empresa, qual é o propósito da sua vida. Na verdade, tudo tem um propósito. Toda reunião tem um propósito. O kit tem que ter uma clareza do propósito. Qual é o propósito do kit? A regra não é toda. A gente, a princípio, ele era a turma de carnaval, porque a gente tava. A regra era. Toda turma envia o kit, toda turma envia o kit. Não. Propósito não é. Toda turma envia o kit não é um propósito. Propósito é. O objetivo do kit é trazer uma camada física, gatilhos que possam ser espalhados pela sua casa, pela sua vida, pelo seu quarto, pelo seu trabalho, na geladeira de casa, para que te mantenha engajado numa parada que não é fácil de engajar, que é um curso online, que te mantenha engajado durante um longo período, algumas semanas, né? A partir do momento que o curso é 4 dias seguidos e que as pessoas se inscrevem naturalmente, se comprometeram a acompanhar, a reservar aqueles 4 dias, eu já não preciso desse impacto físico lembrando eles, porque todo dia tem o maior impacto que é a live comigo. Ou seja, a gente não vai começar a reunião, a gente faz. Qual é o propósito dessa reunião? Por que essa reunião existe? Que falta faria no mundo se essa reunião não existisse? As mesmas perguntas que você pode fazer para uma empresa, qual o propósito da Keep Learning School? Que falta no mundo faria se a Keep Learning School não existisse? Fecha parênteses. Esse é um dos envelopes que vem com isso aqui, ó. Metade da turma recebe o Vavá, metade recebe o Márcio e o cara metade. E aí a brincadeira é que você tem que encontrar pessoalmente. Então, são coisinhas que vêm também para ajudar, pilhar, meio que gamificar para as pessoas fazerem. Eu chamo de o pó da resenha. Sabe, resenha? Resenha é resenha. Resenha. Então, dá um pó de resenha, porque a resenha faz o pessoal. E é do caralho ver no grupo do Facebook a galera, um bocado de adulto, parecendo as crianças. Olha, encontrei minha cara metade. Aí, o cara tá lá, encontrou presencialmente. E aí tem uma dificuldade que não pode ser o mesmo, tem que ser o outro, né? Enfim. Bem, 7h40, então os últimos 5 minutos eu vou usar agora para conversar com a galera aqui. Bom dia, Rose. Mandar mensagem, valei. Foco raciocínio lógico, ótimo, braço. Insight certo, Murilo. O que tem muita resenha, outro ponto alto do curso. Massa, Luverson. Tuas filhas mexeram no kit, Lúcio? Curiosidade. Bom, o que elas gostaram? Eu acho que o kit falta uma coisa pensando nas crianças. É porque a gente vai fazer, eu quero fazer ainda o kit do que crie. Mas eu acho que o kit do RC podia ter algo muito feito para as crianças pirarem. Sabe? Muita ajuda de quem eu conhecia e não de quem eu efetivamente ajudei. Pois é, Guilherme, do caralho. Vou cantar enquanto o papai soube. Extrapolando o tema educação. Todas as pessoas têm potencial. A inteligência nacional seria tirar de cada um o seu melhor. Perfeito, Graciliano. Eu acho que eu falei uma coisa de ah, tem as pessoas as melhores e as médias. Então vou consertar. Tem as melhores pessoas para aquela atividade e as médias para aquela atividade. Perfeito, Graciliano. Porque todo mundo pode ser. foda e melhora em alguma coisa. Inclusive, falei sobre isso ontem, na live de ontem, né? É a questão de estar no local certo. O meu sócio Bruno Romano tem uma analogia que é maravilhosa, que é do videogame de futebol, FIFA Soccer ou PES, que quando você pega lá o bonequinho do Messi, ele tá com um número bem alto, né? 99 e tal, a média dele como jogador. Mas se você vai lá e na escalação do time e bota Messi pra zaga, o número dele baixa. Ou seja, as pessoas, ele vira medíocre. Então as pessoas, elas não são medíocres ou fodas em geral. Elas são medíocres e fodas em relação a alguma coisa. Sempre a revista nova, sim, Eric. Todo dia a revista nova. Confie desconfiando, ótimo. É, confie desconfiando, eu entendo como confie, mas sempre com olhar crítico. A Luana que tem uma escola. Acho que ela tá aí, valeu. Seguindo direto, Diego. A lei da atração explica que você traz aquilo que somente deseja. Jogo de gratidão. Manhãs de conhecimento, João Paulo Oliveira, papai tá focado na live, primeira live, massa, Evelyn, primeira vez no canal, que massa, ninguém merece, Giló, primeira vez ao vivo, Marcos Prestes, fracasso é uma parte, bom dia, Tiola, temos um Skype aí, né, Tiola, Tiola foi de uma turma nossa, toda turma, no final, a gente faz um pequeno desafio, e quem ganha o desafio é, vem aqui em casa e passa uma tarde trocando ideia, meio que uma mentoria. E também tem um Skype depois do follow-up. E o Tiola foi um desses. A gente vai, tem um Skype aí pra gente fazer. Tá marcado já, né? Vindo Revoal, que massa! Inteligência relacional é talento enquanto é hard work. Ih, rapaz, pergunta difícil. Eu só sei que mediante hard work pode evoluir. Seja qual for o seu talento para isso, mediante hard work você pode melhorar. E como talento você não pode mexer, foca no hard work. Marcelão, Cândido Mota. É, a gente também pode masterizar a habilidade de se relacionar. Claro, lógico. Demais. Que louco. Competência importante. A Herbert falou. Acordando cedo para live, Luan. Expansão de consciência. Igor, é nós. Essa inteligência com importância. Habilidade contra o nome. As revistas estão melhores ficar na internet. Sim. É isso aí. Esqueci o formato de começar mais focado e depois trocar ideia. Acho que faz mais sentido. Empatia, legal. Hipnose, será sexta. Café da manhã. Rio de Janeiro, Thiago. Responde essa, papai. Fernando, cadê? Podcast de ontem. Follow-up marcado. E o que explica ter gente que é foda em muitas coisas? Ah, desenvolveu muitas coisas. Acontece. Mas, ó, vou te falar. Pode ter certeza que as pessoas que são fodas em muitas coisas, elas chamam a atenção por isso. Mas se você olhar o universo total de todas as camadas da vida, todos os tipos de competências e conhecimentos técnicos, as pessoas que são fodas em muitas coisas, elas, mesmo sendo aparentemente muitas em números absolutos, em números percentuais da quantidade de coisas das quais você pode ser foda, é pequeno. E muitas vezes a gente olha para alguém e faz, pô, esse cara é foda, essa mulher, essa nega é foda em muitas coisas. Mas pode ter certeza que tem grande chance de você ser foda numa coisa que essa pessoa que é foda em muitas coisas não é foda e que ela gostaria muito de ser foda. Ou seja, o ponto aqui é, cara, todo mundo, ninguém é perfeito. Ninguém, nem Leonardo da Vinci é perfeito, ninguém. Nem. Então, agora, o multipotencial é um negócio. É uma coisa que acontece muito e que o importante é não perder o foco. Tem que ter um foco. Você tem que fazer uma escolha. Tem que fazer uma escolha. Ser foda é algo inerente à estratégia mental de se pensar. Se utilizar a mesma estratégia mental de sucesso de uma área, não teria os mesmos resultados? Interessante, Fernando. Eu acho que a estratégia mental, ela é muito importante. Apenas acho que tem duas variáveis aí, que é aptidão natural. E qual é a variável da aptidão natural? É uma questão apenas de que para algumas coisas ser foda vai custar mais caro, para outras ser foda vai custar menos caro. Baseado tanto em aptidão natural como em criação, em que habilidades foram desenvolvidas na primeira infância, na adolescência e tal. Então, por exemplo, sei lá, para mim, por exemplo, querer agora ser foda em um esporte que envolva desempenho físico, né? Vai custar muito caro para mim. É possível. Vai custar caro. E talvez se eu usar a minha mesma mentalidade que eu usei para masterizar outras áreas, vai ser caro. Já se eu quiser ser foda em mágica, talvez vai custar mais barato, porque mágica tem toda uma parte também importante de comunicação, de showmanship, que eu já desenvolvi. Então, é importante, é um equilíbrio. O mindset, né? A estratégia mental é muito importante, mas é importante. E aí também tem que ter a motivação, quanto aquilo te pilha intrinsecamente, né? E o esforço, né? Necessário, o custo, né? Valeu, Fernando. Legal essa sua pergunta aí. Enfim, essa é a minha opinião, né? Claro. Como a pessoa controla o foco quando há muita oscilação emocional? Ah, papai, aí são muitas camadas. Aí é 20 horas de curso para responder isso aí. Eu diria que o Reaprendizagem Criativa é um curso que, apesar de não ser gestão emocional, ele melhora muito a inteligência emocional das pessoas, porque aborda assuntos correlatos. Nos hangouts eu também compartilho como eu faço, né? Mas aí, meu amigo, é leitura sobre esse assunto, aí é hard work. Grande diferencial do RC é a plataforma de network. Massa, Larissa. Eu sou foda e não ser foda em nada. Não, aí, as palavras têm poder, cuidado, hein? As palavras têm poder. A linguagem, ela é uma. Você joga uma energia para o universo, escolher é perder. Eu mudei a frase agora, né, Diogo? Agora, escolher é focar, focar é abdicar, abdicar é perder, perder é ganhar. Galera, cheiro então. Até amanhã. Tchau, Aninha. A gente se vê à tarde, né, Aninha? Vou lá trabalhar no Cri-Cri agora. Cheiro, galera. Galera que é aluno do RC, hoje à noite tem hangout especial, todas as turmas juntas, com Marcelo Germano, com Ricardo Bellino, com Gustavo Sutti, sobre gestão. É nóis.